Se você quer voltar, você quer voltar, mas não me darei perdão. Eu não posso perdoar alguém magoou meu coração. E se você quer voltar, darei perdão. Eu não posso perdoar a quem magoou meu coração. Se você me ouvisse, não aconteceria entre nós essa ingrata separação. Mas você insistiu em fazer tudo errado, e com isso acabou com a nossa união. Você quer voltar, mas não me darei perdão. Eu não posso perdoar a quem magoou meu coração. A quem magoou meu coração. A quem magoou meu coração. Batuca aí, batuca aí, batuca aí. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vamos lá pra Serrinha. Qualquer criança, qualquer criança, toca o pandeiro, cavaquinho, acompanha o canto do passarinho, sem errar o compasso. Quem não acreditar, poderão até provar, pode crer, porque nós não somos de enganar. Melodia mora lá no prazer da Serrinha. Ei, não acreditar, poderão até provar, pode crer, porque nós não somos de enganar. Elogia mora lá. Fala aí, meu parceiro. Se você for a Serrinha na segunda-feira, deve estar por lá. Estarei cantando meu pagode, e lá você pode certo me encontrar. Subi a Serrinha na segunda-feira, enchi minha cara de cachaça, mas fiquei contrariado, mulher, não encontrei o restante da massa. Qualquer criança, sem errar o compasso. Ei, não acreditar, poderão até provar, pode crer, porque nós não somos de enganar. Eu não te amora. Quem não acreditar, poderão até provar, pode crer, porque nós não somos de enganar. Melodia a primeira é com vocês agora. Qualquer criança, sabe, Serrinha, Cília de Oliveira, Terra do Bamba. Melodia amarela. De novo. Pode crer, porque nós não somos de enganar. Melodia mora lá no prazer da Serrinha. Melodia mora lá no prazer da Serrinha. Melodia mora lá no prazer da Serrinha. Madureira.